pensamento partiu no vento, podem prendê-lo, matá-lo não. Meu pensamento quebrou amarras, partiu no vento, deixa guitarras. Meu pensamento, por onde passa, estátua de vento em cada praça. Meu pensamento partiu no vento, podem prendê-lo, matá-lo não. Foi à conquista do novo mundo, foi vagabundo, contrabandista, foi marinheiro, maltês ganhão, foi prisioneiro, mas servo não. Meu pensamento partiu no vento, podem prendê-lo, matá-lo não. E os reis mandaram fazer muralhas, tecer as malhas de negras leis. Homens morreram, chamas ao vento, por ti morreram, meu pensamento.